Amor ou paixão, eu não sei dizer. Não tenho palavras para explicar. É um sentimento que faz viver, faz sonhar. Tu és o alguém que eu espero. Tu és o alguém que eu quero. A vida é nada sem ter você. Amor ou paixão, eu não sei dizer. Não tenho palavras para explicar. É um sentimento que faz viver, faz sonhar. Todo esse fascínio sobre mim. Nos meus sonhos só vejo você. Só você. Sem o teu amor não pode ser. Eu te quero tanto, só pra mim é assim. Com o teu amor eu sonho tanto. Tu já sabes quanto eu te quero. Olha nos meus olhos, diz pra mim assim: amo você. Moda de cachorro.